mais fácil Deus abrir o mar que mandar navio. É mais fácil fazer o machado flutuar. É mais fácil fazer Golias cair por terra do que fazer um exército lutar. É mais fácil fazer o menino falar pra doutores do que esperar os doutores se formar. É mais fácil queimar 400 baldes de uma vez, porque fogo do céu Deus pode mandar. Deus faz assim, Deus faz assim, Deus faz assim. Há um Deus que está vencendo por mim. Deus faz assim, Deus faz assim, Deus faz assim. Há um Deus que está vencendo por mim. Deus vai na frente, a gente vai atrás. Deus vai abrindo, a gente vai passando. Deus vai salvando e a gente chorando. Deus vai curando e a gente sorrindo. Deus vai fazendo e a gente louvando. Deus vai levando e a gente também. Deus vai com tudo e a gente confia no Deus que tem. É mais fácil pra Deus mandar Lázaro sair do que esperar o coveiro ir buscar. É mais fácil pra Deus levantar o morto de Naim do que deixar a viúva enterrar. É mais fácil pra Deus transformar a água em vinho do que esperar o noivo ir comprar. É mais fácil fazer baleia engolir profeta do que esperar o profeta ir nadar. Deus faz assim, Deus faz assim, Deus faz assim. Há um Deus que está vencendo por mim. Deus faz assim, Deus faz assim. Há um Deus que está vencendo por mim. Deus vai na frente, a gente vai atrás. Deus vai abrindo e a gente vai passando. Deus vai salvando e a gente chorando. Deus vai curando e a gente sorrindo. Deus vai fazendo e a gente louvando. Deus vai levando e a gente também. Deus vai com tudo e a gente confia no Deus que tem. Deus vai na frente, a gente vai atrás. Deus vai abrindo e a gente vai passando. Deus vai salvando e a gente chorando. Deus vai curando e a gente sorrindo. Deus vai fazendo e a gente louvando. Deus vai levando e a gente também. Deus vai com tudo.